De manhã. De manhã é a minha primeira música que ficou conhecida. No Brasil foi sucesso com Bethânia. E é muito simples, é tirado de um samba de roda. Não a música, a ideia da letra. Que é de manhã, é de madrugada, é de um negócio de um samba de roda. Mas a música é totalmente diferente.